chapéu, Panamá no Brasil, Macabá, bota o som pra tocar. Me pediram a bebida, os amigos e as amigas contentes. Mas não se engane com a gente, se engane não, que eu vou nas considerações das antigas, quebrando a fronteira que causa essa briga. Briga, vou subir um degrau dessa escada, esquecer de onde eu vim, pra onde eu vou, não dá nada. Briga, mama na mama, mama na mama, Paraguai, Uruguai, Nicarágua. Coração de cada lado, um coração de cada lado. Guerra, Guantanamira, eu disse Guantanamira. Nos trópicos latinos, por tudo que sentimos, pra queimar no calendário bizantino. Briga, cruzando estrelas do céu, de South City, Bahia, Brasil, América do Sul. Nossa missão tá no contato, coelho nesse mato, fogo no barato. E o tempo muda do lado de fora, a próxima parada é sempre obrigatória. Um santo índio preto conta a nossa história, pelo sangue salgado e água doce, água que a chuva me trouxe. Briga, sangue salgado e água doce, água que a chuva me trouxe. Briga, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, Paraguai, Uruguai, Nicarágua.